uma palavra que é felicidade. Reduzindo se transforma em dor. E eu e você, exemplo do amor. Encontraremos a realidade no decorrer da realidade. No caminho da vida você vai ouvir no meu coração: eu não quero você pra mim. Como não? Só quero que você seja feliz. Eu não quero você pra mim. Como não? Só quero que você seja feliz. Eu te adoro, mas no fundo eu não consigo entender que toda esta emoção que foi causada por você, era imaginação. Hoje você não quer me ver, não quer me ver assim. Eu não quero você pra mim. Como não? Só quero que você seja feliz. Eu não quero você pra mim. Como não? Só quero que você seja feliz. Eu te adoro, mas no fundo eu não consigo entender que toda esta emoção que foi causada por você, era imaginação. Hoje você não quer me ver, não quer me ver assim. Eu não quero você pra mim. Como não? Só quero que você seja feliz. Eu não quero você pra mim. Como não? Só quero que você seja feliz. Quero transformar o mundo numa roda que só gira em torno do amor. Quero acabar com os preconceitos, com a guerra e dar um basta na dor. Mas você, que realizou os meus desejos, disse que tudo é pura imaginação. Mas você, que realizou os meus desejos, disse que tudo é pura imaginação. Eu não quero você pra mim. Só quero que você seja feliz. Eu não quero você pra mim. Como não? Só quero que você...